23 esquerda para o 190, está limitado pelo localizador. Desça para 2000 pés. 3190, limite ao lote, 2000 pés, 3063. Na 3663, 5 milhas para o externo, aproximação. Redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Sente reduzindo para o localizador, para o ILS, 186 agora, torre da 3663. Alfa Vitor Juliette, controle, prossiga visual na escuta. Controle ao papá, mais Juliette, Romeu. Prossiga. Tá na região do Iguatemi, senhor. Vai com curva esquerda, vai com pulando do litoral sul para regresso. Ciente, Mike, Juliette Romeu. Seu localizador, 922. Livre LS 22, aguarde transferência. Saredo 223, esquerda 120 para o localizador, livre LS. Saredo 220, livre LS 223. Torre Salvador, o TAN 3663, tá abaixado, travado, vai passar externo, pistão no zero. 3663, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardando 3663. Santana autorizado, decolagem da 35, após prossegue com proa norte, o controle 198, torre 18 também, acione transponder 0115. Redução em cheque para pouso, torre 1186. Reduzindo, 186, obrigado, Tesão. É. Torre Salvador, bom dia, igual 922, passador na baixada e travada. 3663, aguarde autorização de pouso. Guardando, 3663. Depende da rota de CO. Negativo R nave pela. Vamos para 3 rotas. Aí dentro do 5217. Controle. Salvador, muito bom dia, o TAN 3304, seguinte da informação índia. TAN 3304, ajuste agora, 1095, via chegada a Bonf, desça para 2000. Para 2000, ajustado 0015 na bomba, TAN 3304. Através do parque de Pituaçu, papapapá, Mike, Juliette Romeu. Ciente, chame a torre 1186. 186, bom dia, capitão. Um abraço. Trip 5217, contato radar estabelecido a 49 milhas para Bonf, para a chegada Bonf. 5217. Controle, o Indira Viberava solicita 035 para desviar das queimadas de nuvens. Livre. Grato. Você vai fazer apenas sobrevoo em Alagoinhas ou Índio Novo Amaral? Afirmativo, apenas sobrevoo e regressar para Salvador. Ok, ciente. 045, decolando 7, direita, axé, restrito no mil pés, controle 119, decimal 8, transponder 0124. Fala, Romeu. O 053, o Oscar, reporte pronto. Sione, chama a torre táxi, qual é o B? 3663, no solo 08, libere a direita, solo 121, desce 19. Direita, solo 219, então 3663. Salvador, bom dia, tá 3663, Librosa, se escuta. Confirme. Voltando 3663, Librado. 3663, táxi Alfa, Juliette, até o portão, correção, Alfa, Kilo, parte 3, até o portão 4, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, até o portão 4, no parte principal, tá 3663. Afirma. Parte 4, tem um outro tráfego da passarela na aproximação final. Cliente, tá mantendo espera no farol de Capão Romeu, aguardando autorização. Seria do 223, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Reduzindo 286, 2283, obrigado. Oceano 312, livre LS. Livre LS, 6312, vai formar estabilidade. Torre Salvador, bom dia, passarinho do 2223, duas milhas para externo, baixar travado. Confirme. Passarinho do 2223, uma milha e meia para o externo, baixar travado. Bom dia, chame final normal. Bom dia. 1922, no solo 10, primeira direita, solo 121, desse 19. Livrar um 219, obrigado. Para Salvador. Salve Salvador, bom dia, Gol 922, Cabrera. 922, táxi Alfa, Kilo, parte 3, até o portão 612, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, até o portão 612, Gol 922. Vitor Juliette, controle. Aqui, o voo visual irá até a Praia do Forte. Aqui no Fuso, deixa eu ver se você fala em 10 milhas para prolongamento de manobras. Ah, ok, ciente. Nós vamos passar para o Fuso, essa é a Vitor Juliette. Ciente. Papapá Zulu, Juliette Serra, aguarde para o ingresso. Está no ponto de espera, aguarde. Salve Salvador, bom dia, Rio 5973. É o Rio 5973, senhor. Autorização nível 310 com destino a Recife. 3310, Recife, número 2, informação é a Juliette. Afirmativo, centro da direita Juliette. O papá, papá, mais que o meu, aguardando o farol de Itapuã. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra. Autorizado a linha em manter pistola 7, observe homens trabalhando à esquerda da pista 35. Quando o senhor ingressar aí à esquerda, o senhor vai avistar os homens. Controle Salvador, bom dia, Azul 4298, nível 190 para o 150. Azul 4298, controle Salvador, via chegada Mari, desça para 2000 com 1015. Via chegada Mari, descendo para 2010, Azul 4298, ajuste a 905. Positivo. Salvador 35297 no ponto da descida. Desça para 5000 pés. Para 5.000 pés, 5.2 na técnica. Mike Juliette Romeu, autorizado o prosseguir para o cruzamento imediato agora. Autorizado o cruzamento imediato, Romeu. O senhor 312, em aproximação, cheque o trem torre 186. 186, daqui a pouco. Mike, ao lado da cabeceira 35. Gente, vai para Taxi Mike, ao lado da cabeceira 35, Romeu. Afirmo, informa o tráfego. É um Romeu Vitor 10, taxiando na pista para a cabeceira 35. Acuse avistando o tráfego. Diante do tráfego, a Mike é do lado esquerdo, né, senhor? O senhor vai aproximar para 35, a Mike, nós só temos o taxiway do lado direito. A Mike fica paralelo à pista 35. Ah, ok. Do lado direito, Mike, já te falou. Passarelo 2223, no solo 15, liberou a direita, solo 1219. 19, obrigado, senhor. Dia, passarelo 2223, livrou. Forma um helicóptero que vai aproximar para Taxiway Mike. Vai passar à sua frente aí, está aproximando para Taxiway Mike, ao lado da cabeceira 35, observe o tráfego. Ele está à sua direita agora. Mike, já chamou ingressando na Mike. Livre ingresso na Mike, taxiamento aéreo até a Taxiway Kilo. Aguarde para o cruzamento. Até a Taxiway Kilo e vai aguardar para o cruzamento, Romeu. Oceaner 6312, cheque trem. Vai reformar quando baixar trabalho. Change. Baixada travada, Oceaner 6312. Autorizado, pouso 060 graus, 05 nós. Tive pouso. Papapá, Mike Juliette Romeu, no solo 16. É autorizado, táxi 44. Grato, 44, grato pelo. Responde. Autorizado, ILS, tá 3304. Você confirma o horário da DLA? Papá Zulu Juliette Serra, observe o Airbus 318 pousando, passando a sua frente agora. Fica atento à esteira de turbulência e autorizado a decolar da 35 com vento de 060 graus, 06 nós. Papá Tango Kilo Romeu Oscar, acuse avistando o Romeu Vitor 10 na decolagem. Frequência livre. Papapá Zulu Juliette Serra, autorizado decolar, pista 35, 070 graus, 069. Oceaner 6312, no solo 18, liberou a direita, solo 121, décimo 9. Solo 6225 novamente, apenas para saída, conforme o plano de voo da Mono Nitsa Puído up Whisky 10, qual seria essa aí? Observe homens trabalhando à esquerda da pista 35, à sua esquerda, mais adiante. copo a gente tivesse? Não entendi quem tá modulando. Oceanair 6225, senhor. Apenas para informação. Ah, gente, o 6225 é pela Zulu 10. Qual o primeiro ponto lá que percebe a Zulu 10? Zé. Afirmativa. Nides apuído, upper risk 1-0. Já vai sair na Momo. Sente, grave. Papapapá, Zulu, Juliette Serra, controle Salvador. Recolado, está na sua escuta. Ciente, prossiga em condições visuais, estimado para pouso João Durval. Está estimando aos 4-3. Está autorizado 025? Está autorizado. A trip 5217 vai iniciar o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Desça para 2 mil pés e livre LS. Ok, para 2 mil pés e livre LS, 5217. 198, isso é transponde 5150. Autorizado 3150, pista 10, após a do lado esquerda, como alvo, após direto Petrolina, após direto Terezinha. Ponto 198 é o controle, transponde 5150, alvo de Abraão. Bravo, correto, 198, reporte pronto. Reporte era pronto. Rio 5973, qual? As suas contas, senhor, prossiga. 5973 está autorizado para Recife, nível 310, via Perisque 58. Decolagem 10, curva esquerda, saída Pucaracaju, controle 198 e o transponder 5137. Autorizado Recife, nível 310, a Perisque 58, decolando a cabeceira 10 com curva esquerda após Pucaracaju. 5137, transporte contra a saída 6198, Rio 5973. O Rio, correto, reporte pronto. Toma na ponta, Rio 5973. Mike Eco Victor, copy. Manati autorizado, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, ingresso no axé, controle 198 e o transponder 0125. Estabilizado LS 10, tá, manchete pra lá. Bom dia, autorizado pouso 080 graus 069, TAM 3304. Autorizado pouso, TAM 3304. Salvador, Papa Romeu, Mike Covito, muito bom dia. Bom dia, Mike Covito. Livre acionamento e táxi para o ponto de espera da 17. Vitor. Confirmando para o 632 é a posição 3, né? Aqui é a posição 3. Eu não tenho ninguém aqui na frente ainda. Interceptou o localizador já avistado 5217 na tribo. Trip 5217, cheque o trem, redução, chame 1-86. 5217. Azul 4298, livre LS. Afirmo, livre LS, recorde estabilizado, 4298. Mandou o trip. Bom dia, o trip 5297, estabilizado em eletro, baixado, travado, avistando. Aguarde autorização de pouso. 5297. TAM 3304, no solo 24, libere a direita, solo 1219. Direita 219. Controle Salvador, o Zulu de Mercedes, solo 045. Autorizado. É o TAM 3304, livrou. 3304, táxi Alfa, parte 3, até o portão 7, parte 3. Confirma esse Alfa. Táxi via Alfa, Kilo, parte 3, mantendo parte 3, aguardando a confirmação do portão de estacionamento. Gente, o... Não, autorizado táxi via Alfa, Kilo, para o pátio 3, aguardando o posicionamento. TAM 3304. Pushback acionamento. Pushback acionamento Rio 5973. O Rio, ciente, aguarde puxa. Trip 5217, autorizado pouso 060 grau 079. 5217. 13, parte 1. Ciente, para 13, o TAM 3304. É, Mike Ecovito, livre acionamento e táxi chame para... Não, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, o Mike Ecovito. Táxi. Boa tarde, chamaria novamente para o pushback de 98959973. Obrigado. Gente, reporte pronto. Aliane, pronto, mais um. Tadinho, lá no 045. Ciente. Autorizado decolar 050 grau 099. Vista iniciada. Utilizou 4298. O solo TAM 3304 aguardando um balizador aqui, um fiscal de pátio. Confirma, por favor. É o TAM 3304, encostando na 13 aqui na remota. Precisamos de um balizador aqui, um fiscal de pátio. E aí, segundo a infraero, essa é uma empresa de senhores esse balizamento. Bom dia, Sul 4298 a 2 milhas de técnico. Bom dia, autorizado pouso 040 grau 099, Azul 4298. Autorizado pouso, 4298. Papa Romeu, Mike Eco Vitor, decolou 29, chame o controle. 19-8, Vitor, grato. Alfa Kilo, posição 4, 5217. Esse caso aí dos balizamentos, segundo a Infraero, essa obrigação de balizamento da aeronave no estacionamento é da empresa e não do fiscal de pátio. Por isso que eu estou repassando essa informação, senhor. Direto Manati, meu peço. Autorizado. Ah, essa informação que eu recebi, se é certo, se não é correto, eu não sei se é a legislação pertinente. Mas na visita que a gente fez aí ao pátio, a Infraero informou isso. Não, tudo bem. Eu agradeço a Infraero. Antes que saia de casa aí, a Infraero e a companhia para ver quem vai oferecer o melhor serviço. Juliette, ingresse no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Desça para mil pés, ajuste 1500. Ajuste 005, segundo Interlagos, volta para a rotatória. Segundo ajuste, não é assim, você não vai dar nenhuma chance, você não vai dar nenhuma chance. Me confirme? Eu queria confirmar se você tiver certo, se você vai ser a única chance. Ok, estava recebendo 1.200, agora 1.100 pés. Sim, isso, graças. Alfa 27. 0 grau, 069. Obrigado. Para altitude de tráfego, reporte passando 2.500 pés para a frequência livre. Zulu, Juliette Serra. Good morning, American. 980 is test level 165 to level 160. We have information, Juliet. Echo 980, Skokie Dent, descent to level 060, Mount Arrival, altimeter 1015. Down to level 060 on the Mount Arrival, 1015 for American 980. Juliet, confere segundo no pátio 5. A gente aguarda. Direita, solo 1219. Direita 19, 4-2-A-V-8. Pronto pra cópia. Confirmo que é solicitou cópia. Passarei do 2-2-2-3, vitória da conquista, nível 2-2-0. Passarei suficiente. Com a São Juliette, é o terceiro. Gente. O azul 9-1-3-6, confirma o nível solicitado para Recife. Questionamento Rio 5973. Agora pronto. O Rio autorizado, reporte táxi. Obrigado. Solo Salvador. Bom dia, 4298 Azul, livrou. A sua escuta. Salvador. E a Alfa reporte essa táxi equipe. Alfa reporta antes daquilo, 4298. Mike Eco Vitor, uniforme livrando a zona de controle. Vamos lá, livrando o CTR, Mike Eco Vitor.